Além de perfumes de lama, anéis de ouro a um tostão, enriquece o charlatão. No beco mal afamado, as mulheres não têm marido. Um está preso, outro é soldado, um está morto e outro ferido, outro em França anda perdido. Entrar, senhorias, a ver o que cá se labra. Sete ratos, três enguias, uma cabra cadabra. Na ruela de má fama, o charlatão vive à larga. Chegam-lhe toda a semana em camionetas de carga, rezas doces, paga amarga. No beco dos malfadados, os catraios passam fome, têm os dentes enterrados no pão que ninguém mais come. Os catraios passam fome. Entrar, senhorias, a ver o que cá se abre. Sete ratos, três enguias, uma cabra abracadabra. Na travessa dos defuntos, charlatões e charlatonas discutem dos seus assuntos, repartem-se em quatro zonas, instalados em poltronas. Para a rua saem toupeiras, entrou frio nos buracos, dorme gente nas soleiras das casas feitas em cacos, em troca de alguns patacos. Entrar, senhorias, a ver o que cá se labra. Sete ratos, três enguias, uma cabra abracadabra. Entre a rua e o país vai o passo de um anão. Vai o rei que ninguém quis, vai o tiro de um canhão, e o trono é do charlatão.